você vê um corpo apenas, que nem na TV. Que é isso que você vê? É um corpo apenas em frente a você. Você, essa mina é menina, é menino que passa. Essa moça foi moça, hoje vive na raça. E no orgulho de ser uma coisa qualquer, na força de não ser homem e também de não ser mulher. Essa mina é menina, é menino que passa. Essa moça foi moça, hoje vive na raça.

Suas vozes falavam docemente de mulheres e de amor.